fundo é 65 na final, tá agora 170 de cada. Gente. É 3894, solo 57, livre à direita, solo 121, decimal 9. 3129, 38, 3894, coxa. Estabilizado, gol 1273. 1273, chame torre, 1 noite, decimal 6. 186. Motor de Salvador, 35415. Prossiga 5415. Solicitão 20, com um dia no final, senhor. Autorizado 5415. Obrigado, 120. Sim, Alfa reportará Alfa Santa Juliette, 3847. Pushback acionamento 62, Delta, 3847. November, Papa Tango, solo 58, informa o pátio. 97, aguarde a passagem do Airbus da companhia, a sua retaguarda, que vai parquear para o 08, e após coordenem com a equipe, tem livre pulso acionado também táxi. Letícia, após a passagem da aeronave, retaguarda, solo 7408, se a puxa, chama na táxi, 3897. Então, 3894, ingresso Juliette, agilizando, até o 08. Juliette, para o 08, agiliza, 3899. Afirmativo, 3 horas, pouso, vento no 40 graus, 129, ajuste no 0 no 3. Eu pouso agora no 273. Papá Romeu Eco Zuleco, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento ILS-XE, reporte avisado o localizador. Para 2 mil, reportará estabilizado o localizador, Eco Zuleco. Então, 3567, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alternando no 26, decimal 0. 28 no 260, Recife agora, então 3567, boa noite. Salvador, gol 9601, cliente da informação Vitor, para autorização de tráfego. Boa tarde, confirmando boa noite já. Galeão 360 está autorizado via Upper Risk 50, BDEV, Upper 9857, por seguro, por Zulu no meio, após conforme a rota do plano. Decola 10, curva à direita, saída da EO, Leda, após Leda, BDEV. O controle opera em 119 decimal 35, aciona 5125 no transponder Cotês. Confirme transponder, espera o gol na mesa, né? 5125. Autorizado 360, caminhão. De upper width de 50, BDEV, até novembro 857, posto seguro, upper Zulu 16, conforme a rota. Você fala da 10, com curva à direita, a 100 da mesa, transmissão Mistério. Controle de sede acionado 35-5125 no transporte. Gol 1601. 5125, quando pronto, chame posicionamento no 07, gol 1601. Tem confirmado 5125, transporte, reportará para o estacionamento no portão 7, gol 1601. Salvador, boa noite, Corona 273 de Corona. Alfa 273, boa noite, táxi Alfa, reportando para Juliette. Alfa Juliette. Passo AB 6720. 6720, Centro Recife, 1251, para 3325. 1251, 3325, será o... Radião 03, mantenha as condições visuais, voe na proa da rotatória, chame da descida. Rotatória, camarada ideal de descida. Taxi está 3897, 124 a bordo, 3 horas e 50, alterna Galeão 3897. Complete final, chame torre no 8 decimal 6. 18B, pode. E bom voo. Bate em diálogo, pode esperar 1862, 3897, obrigado. Em condições visuais, 1-0 no 3, o ajuste, Guardião 03. 1-0 no 3, em condições visuais. Papa Romeu, Eco Zulu, Eco. Papa Romeu, Eco Zulu, Eco, prossiga. Está 3 milhas para o externo, Eco Zulu, Eco. Intenção de pouso é 1-0? Seria 1-7, ó. Ok, pode prosseguir então quando desejar, uma base pela direita, dão no 7, reporte na base, baixado travado, vento no 40 graus no 49, ajuste no 0 no 3, Eco Zulu Eco. Afirmativa, Eco Zulu Eco. O Eco já está passando o externo, vai fazer a base pela direita da 17. Prezado base pela direita, vento no 30 graus, 1-2 nós. Prezado base pela direita, Eco do Eco. É possível que pegue uma chuva aí no setor, pelo que a gente está vendo aqui, ok? Sim, bateu, já passou por ela. Trip 5415, chama o controle Ilhéus 1201. 1201, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, 3277, 1701, 0 pronto. Tá 3897, boa noite, autorizado a linha de decolar, pisto no zero, vento no 30 graus, 1 no 2 nós. A linha de decola da 103897. No 30 graus, 129, Eco Zuleco. Utilizado posição 7, Eco Zuleco. Mesmo. Salvador, Gol 1567. Sim. É o Gol 1567, seleção Brasília 400. Cópia. Pronto. Tenho 36 aprovado, copia? Copia. Gol 1567, Brasília 360 aprovada, peso Luno 7 aerovia, decola no zero, curva à direita, subida gole, transição o fito. Controle 119 decimal 35, transponda 5130. Antônio Brasília, nível 360, uniforme do Luno 7. Subida agora com curva direita, cabeceira 10, transição ao fito, 1935 o controle, o transponda 5130. Zulu Eco, sola 09, local estacionamento. Solo Rio Salvador, Oceaner 6259, coordenal 380 para Guarulhos, por favor. 36 aprovado, copia o 36. Afirmo. Oceaner 6259, Guarulhos 360 aprovado, Peruísque 50 aerovia, decolagem da 10, curva direita, subida da El até Leda, após Leda voa direto Eudes. O controle 119 decimal 35, transponda 5124. Oceaner 6259, autorizado 360 para Guarulhos. Da Peruche 50, decola da 10, curva direita, da Euleda, Eudes 1935, 5124. Correto, chame pronto para o portão 1. Camarada, 6124, obrigado. 6259, chamará a linha. Eco Zulu November, Salvador. 095, ingressando na sua terminal. Eco Zulu November, condições visuais, ajuste no 093, livre descida. Autoridade Chame Táxi, Gol 601. Feedback está na meta, Gol 601. Solo Gol 1567. Prossiga. Posição 7. 5, desculpe, para o pushback acionar reto. Exato, chame táxi, 1567. Ok. Sete, Centro Recife, frequência no 251, alterno no 3325. Recife agora 251, 3325, 3247. Guardião 03, na escuta? Gente? Chamando o solo? É o gol 1940, vinda para Guarulhos. Tá pronto? Manda cobre então, obrigado. Bom, 940 Guarulhos, 360 aprovado pelo ISC 50, decolagem da 10, subida da El até Leda. Após Leda, voa Ildis. O controle 119-35 e transponder 5143. Autorizando Guarulhos 360, eu tenho 50, decolada 10, da El Leda, depois Ildis, 119-35. Correto, chama para um estacionamento. Fechando. Salve, Salvador, gol 1601, com 103 a bordo, até na Campinas, com 4, 3 horas e 40 de autonomia, solicita o site táxi. 103 Campinas, 3h40, táxi autorizado via Pátio Índia e Alfa, ponto espera Torre 1 no 8.6. Ajuste permanece 10 no 3, vão voo 601. Pátio autorizado, Índia Alfa, ponto espera 2.6. Com a distância de 3, voo 1601, obrigado. Só no gol no 567 para o táxi, POB 88, autonomia 0346, alternativa com. Tráfego da companhia, após Tecom número 2, no ponto de espera, chama a torre 18.6, ajuste 1013, gol 1567. Tecom número 2, no ponto de espera, chama a torre 18.6, gol Salvador, vou 1601, ponto espera 010, pronto. Voo 601, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento no 40 graus, 10 nosso. Alinha decola pista 10, gol 1601. Torre, o gol no 567. Prossiga. Ponto espera, pronto. rolagem do 737 da companhia, ali mantém piscina zero. Após a rolagem do 737 da companhia, ali mantém piscina zero, Bruno 5.6. Controle Salvador, muito boa noite, Altan 3603, assine a informação, Vitor. A 3603, assine a identificação, chegada a Mari, desse mantém o 050. 050, chegada a Mari, na pescuta 3603. Voo 601, decola 24, controle 19, decimal 35. 1935, controle voo 601, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Uno 601, passando 2700, perfil da El. Uno 601, sobe 360, vigilância radar, saída da El. Livre ascensão 360, golo 601, perfil da El. Golo 567, autorizado a decolar de pista 10, vento no 40 graus, 10 nós. Sendo 10, golo 567. Salvador, vamos 273. 26, controle 19, decimal 35. 6935, vou 5.67, boa noite. Boa noite, bom voo.